uma breja no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. O pé de pé passa bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não. Chamá-la para ir à praia, tomar uma beija no calor. Quando ela chega lá na areia, bota logo a canga pra deitar. Pede pra passar bronzeador, eu fico sem poder me levantar. Ela tá ficando bronzeada, me deixando doido de amor. Quando eu chego e dou aquela olhada, ela recrimina o meu pudor. Não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não, não agressive não, não agressive não, não agressive não. Não agressive não, não agressive não.